andressedesmoral.com.br. Portal RR Informática, Alô Roberto. Júnior Central Lanche, meu patrão forte. Vitor Cell Prime. Caio Almeida em cima, consultoria. Aí, bebê! Novinha que gosta de marginal, chama a novinha que gosta de marginal. Pode avisar ela que tem tudo que ela gosta, tem a bala, tem o lança, tem maconha natural. Chama a novinha que gosta de marginal, chama a novinha que gosta de marginal. Pode avisar ela que tem tudo que ela gosta, tem a bala, tem o lança. Essa novinha é maluca, ela gosta de pegar e arma. Senta, senta na peça de prata, senta na peça de prata, senta na peça de prata. Senta na peça de prata, senta, senta na peça de prata, senta na peça de prata. Equipadora Maguisson, aumenta o som, Maguisson. Senta, senta na peça de prata, senta na peça de prata. Para, meu macaco louco. Senta, senta na peça de prata, senta na peça de prata. Segura aí, segura aí, segura aí, ó. LJ Trader. Tá gostoso, bebê! André Cidins, com Raldinho e Coara. Letícia! Chama a novinha que gosta de marginal, chama a novinha que gosta de marginal. Pode avisar ela que tem tudo que ela gosta, tem a bala, tem o lança, tem maconha natural. Chama a novinha que gosta de marginal, chama a novinha que gosta de marginal. Pode avisar ela que tem tudo que ela gosta, tem a bala, tem o lança. Essa novinha é maluca, ela gosta de pegar e arma. Senta, senta na peça de prata, senta na peça de prata, senta na peça de prata. Senta, senta na peça de prata, senta na peça de prata. Zé Paredão, Paf, bebê. Senta, senta na peça de prata, senta na peça de prata. Senta, Ítalo do Grau, o rei das picanhas. Senta, senta na peça de prata, senta na peça de prata.